Nós vamos lá para o capítulo 17 de Mateus. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 17, a partir do versículo 24. E antes de ler, também trazendo a notícia. Eu tenho minha avó que mora aqui no Curado 4, ali no 34, e tinha uma avó que morava em Afogados, que é a mãe do meu pai. Essa daqui é a mãe da minha mãe. E o meu avô, há 2 anos atrás, faleceu. Depois que ele faleceu, minha avó, de lá de Afogados, entrou assim numa decadência assim de vida, perdeu a noção de vida, perdeu o velho dela. E de lá para cá começou um processo de morte mesmo. Ela estava, se entregou ao nada, deixou de pagar plano de saúde para não ter que ir, para não ter motivo para ir, deixou de comer, estava começando a fazer a calabresa bem gorda assim com óleo e comia aquilo tudo, desenfreou em tudo, não queria acordar, não queria dormir, não queria levantar, não queria deitar. Ficou dessa finura e depois de 2 anos, de sábado para domingo, de sexta para sábado, ela veio a falecer no hospital. E aí eu fiquei sabendo, um tio meu mandou uma mensagem no Orkut, eu recebi no e-mail, e aí logo depois Fábio me ligou de Fortaleza confirmando e dizendo que estava vindo para Recife, para a gente ir para o enterro lá. Só que, nesse meio termo, Aninha estava na cidade comprando algumas coisas e eu em casa esperando ela ligar para eu ir buscá-la. Ela ligou, no caminho, Fábio me liga dizendo: Daniel, o enterro é agora, cheguei no aeroporto. Fábio chegou meio mal, foi para a emergência do aeroporto, quase morre também. E Fábio tem umas dores na cabeça, uma sinusite muito forte, que vira e mexe ele está no hospital. Aí eu estava indo buscar a Aninha, ele disse: é agora o enterro. Eu disse: Fábio, agora. Ele disse: vou pegar um táxi, vou para lá. Aí eu fui pegar a Aninha na cidade, deixei a Aninha em Boa Viagem. Quando eu cheguei no enterro, já tinham enterrado. Fábio disse que quando ele chegou já estava tudo fechado, só abriram de novo lá para ele ver e tal. E não deu. Deixei a Aninha em Boa Viagem, corri, cheguei lá, mas ainda peguei meus tios todos lá. E infelizmente nossa avó faleceu. E hoje mesmo, Fábio, o nosso tio Agenor ligou para nós e disse: olha, sua avó guardava muita coisa do seu pai aqui e ela não queria dar a ninguém, mas já que ela faleceu, agora pode vir você e Fábio aí buscar fotos, algumas coisas que ela guardava, um quadro do Corinthians que meu pai tinha, era viciado no Corinthians. Aqui era Santa Cruz, em Recife, quando foi para São Paulo, matava e morria pelo Corinthians. Tinha um quadro bonitão lá que ela guardava, 7 chaves. E aí Fábio pegou lá umas imagens, umas fotos, e a gente começou a relembrar alguns momentos. Lembrando de um caminhãozinho que meu pai trouxe de São Paulo quando ele veio uma das últimas vezes. Meu pai também já é falecido. E eu lembrando das festinhas, vendo minha irmã nova, minha avó, minha tia, minha mãe. A gente ficou nesse momento lá em casa, meio assim. Mas era uma serva de Deus, a Igreja Batista ali de Afogados, fizeram um culto bonito. Um boletim especial, de forma que a gente crê que ela está com o Senhor agora, recebeu sua pedrinha, coroa, e está com o Senhor. Isso é o que vem refrigerar o nosso coração. Infelizmente, nenhum dos meus tios, da parte dela, está hoje no Evangelho. Ela era daquela que levava todo mundo para a igreja. Hoje em dia, nenhum deles está na igreja. Quando os nossos tios nos viram, eu e Fábio ficaram felizes da vida, os pastores nos abraçaram e tal, de forma que para eles é um contraste. Os irmãos não querem mais nada com Deus, e a nossa oração é essa, que Deus possa resgatar os nossos tios. Enfim, Mateus capítulo 17, versículo 24, diz assim: tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo, estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, tu estás neste lugar, porque aqui o teu povo se reúne em teu nome. Tu nos prometeu que estaria num lugar onde os teus filhos se reunissem por ti. O que nós queremos é mais do que a tua presença, a certeza da tua presença aqui. Nós queremos a certeza de que nós ouviremos a tua voz. Nós queremos receber o teu recado, a tua mensagem para nós. Nós queremos não só que a tua presença esteja aqui, mas que ela esteja principalmente em nosso coração. Então, Senhor, abre a nossa mente para receber a tua mensagem e abre o nosso coração para receber a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é bastante conhecido. Passagem que é cobrado o imposto de Jesus e de Pedro, e Jesus manda Pedro pescar um peixinho, dentro da boca do peixe estaria um estáter, que equivale a 4 dracmas, a 2 dracmas, a de Pedro e a de Jesus, e pede que ele pegue esse estáter, essa moeda, esse valor, e pague o imposto dele e de Pedro. Eu estava lendo esse texto e meditando nele, queria trazer uma mensagem, basicamente dividindo a nossa palavra em 2 partes, e cada parte dessa com 3 pontos, ou mais pontos, tenho mais aqui, mas basicamente 2 partes. O que eu vejo nesse texto aqui, irmãos, é que há 2 aspectos nítidos. Por um lado, a gente consegue enxergar um Jesus que se submete à lei dos homens, e por outro lado, nós conseguimos enxergar um Jesus que deixa transparecer a sua divindade, a sua providência, o seu domínio, o seu governo. Então, repetindo, nós vamos enxergar um Jesus que se submete, se sujeita às leis humanas, se humilha, e de outro lado, um Jesus que deixa transparecer o seu domínio, a sua providência, a sua divindade. Assim como Jesus era humano e divino. Alguns pontos do aspecto da sujeição de Jesus nesse texto. Prestem bem atenção no seu texto. Quando Jesus está passando com Pedro por esse local que deveria se pagar o imposto, é cobrado de Jesus alguma coisa. Ou seja, Jesus, naquele momento, estava como um cidadão devendo ao Estado, devendo aos homens. Jesus estava como um devedor, alguém que precisava pagar para ter direito a alguma coisa. Jesus se submete à lei que regulava os impostos de acordo com os cidadãos judeus. Então Jesus se coloca numa posição, ou é colocado e se permite estar numa posição de devedor. Então imagine, Jesus, o Filho de Deus, o dono de todas as riquezas, criador dos céus e da terra, devendo aos homens, ou se submetendo aos homens, tendo que pagar aos homens. Ou seja, se não bastasse a riqueza da glória de Jesus, essa riqueza da glória de Jesus teria agora que se resumir em um mísero dracma para que ele pudesse prosseguir o seu caminho. Jesus se sujeita à lei dos homens, tendo que pagar impostos, imposto. Há um outro aspecto aqui, para se somar a este. Jesus diz assim a Pedro: Pedro, a lei diz que só deve pagar os impostos os estrangeiros, mas nós somos judeus. Eles não devem cobrar do judeu, ele deve cobrar dos estrangeiros a passagem por aqui. Mas Jesus não tem problema com isso. O que ele faz? Pedro, deve, quem é que deve pagar? Filho da nação ou estrangeiro? Pedro diz, estrangeiro, é Jesus. Bom, você entendeu. Vamos nos portar como estrangeiros. Vamos abrir mão da nossa cidadania. Vamos rasgar o nosso passaporte e se passar, como eles estão nos vendo, por estrangeiros. Alguém que era filho, alguém que era judeu, filho de José, dali, da terra, se considerou, se rebaixou ao fato de ser considerado estrangeiro. Mais um aspecto da sujeição de Jesus à lei dos homens. E mais uma coisa a se somar. Jesus, nós sabemos que é o Salvador do mundo. Mas por que ele se deixa passar por estrangeiro? Porque Jesus não tinha intenção de se passar como um subversor, como aquele que passa por cima da lei, como aquele que não respeita a lei. Jesus não queria ser identificado como subversor, mas como um salvador. E em nome deste título que ele carregaria logo mais, ele diz, vamos nos submeter. Tá bom, nós devemos impostos. Tá bom, nos considerem como estrangeiros. Tá bom, eu poderia passar por cima disso, mas eu não quero ser considerado alguém que ultrapassa as leis e passa por cima das leis. Eu não quero ser considerado como alguém que subverte, mas como alguém que salva. E Jesus se sujeita. Nós vimos aqui que Jesus está submetido à lei humana. Isso para nós pode não ter o peso, ou pode não ser tão radical, mas para Jesus, para a cena é. É o Jesus que estava curando, que disse, que tinha dito ser o Filho de Deus. É o mesmo Jesus que curou aquele paralítico que desceu pelo telhado e ele disse, quem é que pode perdoar pecado? Só Deus. Então eu perdoo para vocês saberem que eu sou Deus, Criador dos céus e da terra, Criador dos homens, Criador de todo o universo, Criador de tudo. Eu, sendo Criador do universo e conhecendo as estrelas, cada uma por seu nome, conhecendo cada um dos grãos da praia, sendo quem eu sou e me definindo como eu sou, porque não tem nada mais que possa me definir a não ser os três pontinhos, o infinito, eu sou e acabou. Sendo este, ele diz, eu vou me submeter à lei humana. Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz que Jesus, quando veio à terra, ele veio debaixo da lei. O Deus que criou o homem se coloca debaixo das leis criadas pelo homem. Filho, conhecido como estrangeiro, aquele que tem toda a riqueza, tendo que pagar uma moeda para caminhar. Guardemos então essas informações. Aqui está um Jesus que se sujeita às leis humanas. Por outro lado, Há alguns aspectos nesse texto, como eu disse, que vai evidenciar a divindade, o governo, o domínio de Jesus. Prestem bem atenção. Quando é dito a Pedro que ele precisaria pagar o imposto e Jesus também, quando Pedro entra na sala, o que acontece? Pedro não fala absolutamente nada. E o que é que Jesus diz? O que é que o texto diz? Jesus lhe antecipou. Que qualidade é essa que antecipa os pensamentos? Que nome se dá a isso que Jesus tem, capaz de ler pensamentos e saber de tudo? Nenhum ser humano é capaz de antecipar pensamentos, de saber o que se passa na mente humana. Aqui nesse texto pode passar despercebido, mas nós estamos valorizando esse ponto aqui. Jesus se antecipa, conhece os pensamentos, lê os pensamentos. Isto fala da onisciência de Jesus. Isso fala da presciência de Jesus, do saber antecipadamente. E isso só cabe à divindade. Jesus, nesse aspecto, já está deixando resplandecer do seu ser filetos de divindade. E um desses é a presciência aqui mostrada. Jesus é Deus. Jesus lê pensamentos. Jesus antecipa os nossos pensamentos. Presciência. Ele é onisciente, sabe de tudo antes mesmo do saber existir. Em segundo lugar ainda, alguma coisa que demonstra o domínio de Deus, a divindade de Jesus aqui, é ele tem um momento aqui que ele diz para Pedro, no versículo 27, vai ao mar, lança o anzol, primeiro peixe que fisgar, tira-o. Você notou os três verbos em que tempo está? Vai, lança e tira. Jesus ordenando a Pedro. Aqui nós não vemos um Jesus sugerindo. Aqui nós não estamos enxergando um Jesus que diz, você tem essas opções. Nós estamos vendo aqui um Jesus determinando, dizendo, ordenando a ação humana. Isso fala do governo, do poder de Jesus. Alguém que tem todas as qualificações para que mande e todo ser humano obedeça. Jesus aqui mostra o seu governo sobre tudo. Pode ir que você vai achar a moeda dentro da boca do peixe. Vá, pesque e tire a moeda. Nesse texto, nesta passagem, além da presciência que nós vimos, Jesus mostra o seu governo. Ele é rei, ele ordena o que quiser. Mais um texto, mais uma partezinha do texto aqui, é que Jesus disse que um peixe vai fisgar o anzol e quando ele tirar, estará lá dentro uma moeda. Você já pensou nisso? Como é que aquela moeda foi parar dentro da boca do peixe? Certamente, esse peixe nasceu, foi criado pelo pai peixe, a mãe peixe, e num determinado momento alguém deixou cair no mar algumas moedas, alguma coisa, e de alguma maneira, dependendo do tamanho do peixe, ele saiu comendo tudo, quando viu, engoliu a moeda ficou ali, e de repente ele olha o anzol, fisga esse anzol pensando que era uma minhoca, mas também era um anzol. E aí quando puxa, Pedro diz, aqui, acha a moeda dentro da boca do peixe. Você consegue perceber o que Deus teve que fazer para que nesse momento a moeda estivesse ali? Eu chamo isso de providência. Jesus disse, vá na boca do peixe, vá pescar, que eu vou providenciar o imposto para ser pago. Apenas obedeça e eu providencio tudo o que precisa ser providenciado para que você viva com o que você precisa. Ele não pegou mais do que precisava, ele pegou a continha certa. Além de presciente, de antecipar os pensamentos, Além de ser rei e ordenar todas as coisas, o nosso Jesus, o Jesus aqui, é um Deus providente, de providência, que faz com que o que a gente precise seja achado até em boca de peixe. Mas não deixou Pedro na mão. Um Deus providente. Lá no finalzinho do versículo 27, diz: toma-o, toma essa moeda, esse valor, e entrega-lhes por mim e por ti. Eu aprendo aqui: entrega por mim e por ti. Eu aprendo que Jesus, presciente, governo, rei, providência, é um Deus solidário. Quem está com ele é abençoado. Com Jesus, ele sempre paga a conta. Estando em Cristo, ele vai providenciar e ele vai doar dele para nós. Sempre com Deus, haverá de Deus doação para nós. Estando com Deus, Pedro só precisou pescar, só precisou obedecer, e Deus providenciou, além de providenciar, compartilhou do dele com Pedro. Um Deus que doa, um Deus que pega do seu, se sacrifica e dá para Pedro. Então, irmãos, por um lado, um Jesus que se sujeita à lei, por outro lado, um Jesus que deixa mostrar a sua divindade. O texto que nós lemos aqui com Pia é perfeito e se encaixa perfeito com esta mensagem de hoje. O texto que nós lemos foi o de Filipenses capítulo 2. Diz que Jesus se esvaziou da sua forma de Deus, da sua aparência de Deus. O que é isso? Sujeição. Veio à terra, nasceu debaixo da lei, Gálatas diz. O que é isso? Sujeição. Viveu entre os pecadores e foi contado como pecador, se fez pecado por nós, diz Paulo. O que é isso? Sujeição. O Deus perfeito se coloca abaixo do pecado, no nível dos pecadores. Um Deus que tinha tudo em perfeição decide se sujeitar às imperfeições da humanidade. Um Deus que vivia na mais pura e rica riqueza veio viver na mais pobre pobreza. Um Deus que tinha tudo veio se submeter aos homens e se fazer devedor a ponto de ter que operar um milagre para pagar uma moeda aos homens. O Deus criador dos céus e da terra se vê abaixo de leis criadas por homens. Um Deus que tinha forma de divindade no céu se esvazia e toma forma de homem para ser identificado como nós. Um Deus que vivia na infinitude dos céus veio caber dentro do coração pecador. Um Deus que não precisava de nada teve que se submeter e precisar de uma moeda para poder prosseguir. É um Deus que se sujeita. Esta mensagem fala, é o retrato do Evangelho, o Deus que se entregou por nós. Por outro lado, nos aspectos do domínio de Jesus, da presciência, do governo, da providência, do sacrifício e da doação, nós enxergamos também Jesus em outros aspectos da sua vida. Vira e mexe, você vê Jesus deixando transparecer aspectos da sua divindade. Algumas pessoas às vezes pensam assim, que Jesus certa hora era homem, certa hora era Deus. Certa hora não sabia de nada, certa hora sabia de tudo. Mas o que a Bíblia diz é que Jesus era homem e Deus na mesma pessoa. E enquanto Jesus vivia, enquanto Jesus era homem, em alguns momentos da vida, a divindade que estava limitada nesta capa humana de pele e osso, ela se saía, ela esborrava do corpo de Jesus. Vira e mexe, ele estava no casamento, Jesus lá com uma capa humana, dentro de um corpo humano, sendo um corpo humano, uma necessidade de vinho, providência. Ele deixa transparecer, deixa filetos de glória raiar, e esses filetos de glória que raia opera milagres. É o Jesus que se antecipou certa vez com um discípulo, se não me engano, Natanael, que ele chega perto de Jesus. Jesus disse assim para ele: olha, Natanael, eu não passei lá, mas eu vi que você estava lá embaixo da figueira. Eu sei, eu conheço, é um Deus de presciência. É um Deus que vira e mexe, chega e se antecipa aos discípulos e sabe o que eles estão pensando. É o mesmo Jesus que em Deus, como ele é Deus, lá no jardim do Éden, sabendo o que Adão tinha feito, tinha pecado, é o Deus que, sabendo de tudo, mas mesmo assim provoca a confissão, diz: o que foi que aconteceu aí, Adão, que você está escondido? É um Deus que sabe de tudo, mas que provoca a confissão do homem, que provoca o diálogo. Jesus é o Deus presciente. Por três vezes, se você notar, antes do texto que nós estamos lendo, o que é que vem no versículo 22 e 23? É Jesus predizendo a sua morte. Ou seja, esse texto que nós lemos agora fala do que Jesus fez antes. Antes desse texto que nós lemos, Jesus está dizendo para os discípulos pela terceira vez: olha, vai chegar o dia que eu serei entregue, eles vão bater em mim, vão colocar a coroa e eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. O que é isso? É o Deus presciente, é o Deus que fez o plano e que vai passar pelo plano. É o Deus que veio do céu sabendo que ia passar, o Deus da presciência, que sabia de tudo. O texto anterior nos fala sobre isso. Então, com relação ao governo, Deus mesmo governa sobre céu, Jesus governa sobre céus e terra. Várias vezes, uma vez chegou um demoniado lá com ele e dizendo: filho de Davi, o que é que eu tenho contigo? O demônio falando, Jesus disse: cala a boca, e estabeleceu ali um diálogo bem curto. Daqui a pouco Jesus disse o seguinte: vai para os porcos. Jesus é um Deus que ordena e Pedro obedece, demônios obedecem, os céus e a terra obedecem. O livro de Jó diz que Deus colocou limites para o mar e o mar só vai até ali, a não ser quando ele sopra e acontece um tsunami, um maremoto, aquela coisa toda. Mas o normal é ele dizer: mar até aí, e o mar obedece, demônios obedecem, Pedros obedecem, nós devemos obedecer. É um Deus que governa, que manda, e nós temos que obedecer. É um Deus da providência. Quando estão 3 mil, 5 mil, 6 mil pessoas ao seu redor, com fome, cansadas, ele age com providência. Ele tira de alguns dracmas dentro de peixes, ou peixes e pães, de alguns só, ele faz multiplicar e providencia alimento para toda a multidão. É o Jesus de providência. E é um Jesus que se sacrifica, que dá a vida pelo pecador, que doa da sua vida ao pecador. Então, nas páginas bíblicas, nós enxergamos que a história é sempre essa: o Deus que se sujeita, vive, mas que em determinado momento exerce o seu domínio. E o que é a cruz, a crucificação, senão a maior imagem desse momento, ou dessa tensão, ou desse pêndulo, ou dessa balança de Jesus? A cruz é isso. Na cruz, o que é que a gente enxerga? O Deus reduzido no mínimo possível. É um Deus que está carregando sobre suas costas o pecado humano. E o texto que Pia leu aqui diz que o momento de maior sujeição de Jesus, o momento de maior, me perdoem aqui, baixeza de Jesus, foi quando ele foi à cruz, se considerou maldito, se considerou pecador, se considerou motivo de chacota. As pessoas passavam, ficavam tirando onda: ah, você não é Deus, desce daí, você não disse que podia se salvar? E a turma tirando onda, tirando sarro, brincando com Jesus, com a imagem de Jesus: você não é Deus, como é que um Deus se deixa ser crucificado? Olha aí, só tem ladrão do lado dele, ele é ladrão também. Então, um Deus que é rico se submete à cruz, que era a pior morte para o pior ladrão que tivesse cometido, então, ou talvez o pior homicídio, a pior coisa que o ladrão fizesse, o matador fizesse, só se fosse os piores, receberia a morte da cruz. Jesus na cruz é considerado o pior de todos. O pior de todos os humanos era Deus. Estava ali sujeito aos homens, se deixou apregoar, se deixou amarrar, se deixou ser erguido, se deixou ser vergonha, se deixou experimentar o pecado do mundo todo nas suas costas, se submetendo, tendo-se feito devedor, tendo-se feito estrangeiro, tendo-se feito aquele que se submete às leis dos homens. A cruz ensina que Deus foi no fundo do poço por amor ao homem. Mas a cruz também ensina o domínio. A cruz ensina, a cruz de Jesus ensina, logo após a sua morte, quando os céus se rasgam, quando o planeta percebe que morreu o Filho de Deus, maremoto, terremotos e luz se vai, escuridão sobre a terra, a natureza, a criação observa e vê que o Deus morreu. Mas é nesse momento que nós vemos que o céu, a criação, o universo assiste Jesus viver. O universo chorou na morte de Jesus. Mas foi o mesmo universo, foi o mesmo sol. O sol que se foi na morte dele, se levantou no terceiro dia, anunciando para o mundo todo ouvir e ver que depois da noite sempre tem o amanhecer. Que como ele tinha dito, predito, que morreria, mas ressuscitaria. Ressuscita no terceiro dia, deixando a cruz vazia, deixando o túmulo vazio, comprovando assim que aquele Deus que foi no menor grau da humanidade também voltou a ser Deus e era divino. A morte não segurou, os demônios não seguraram. Aquela tonelada de pedra que tampava o túmulo não foi capaz de segurar. Os guardas romanos e todos os seus aparatos e armas não foram capazes de segurar, porque Jesus não é apenas um Jesus que faz brotar uma moeda dentro da boca de um peixe. Jesus é o Senhor do universo que afasta uma tonelada, duas, três toneladas de pedra, como se estivesse soprando pó. Foi assim que aconteceu. E todas as vezes que nós contemplamos uma cruz vazia, nós enxergamos o Deus que se sujeitou, voltou à sua divindade gloriosa nos céus. É sobre todos e sobre tudo. Esta é a mensagem da moeda, do real, dentro da boca do peixe. É a mensagem de um Deus que se sujeita, mas que depois volta ao seu trono. E para nós, irmãos, para nós, é importante nós aplicarmos algumas coisas. A Bíblia ensina: quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. Não vale a pena viver com o nariz em pé. Não vale a pena viver achando que tem ou sabe de tudo. Não vale a pena viver lutando, matando e morrendo por alguns dos seus direitos, quando o próprio Deus abre mão de alguns deles. Não vale a pena ser confundido como uma pessoa subversiva, como alguém que quebra leis, como alguém que não respeita a grama do shopping. Não vale a pena viver, não vale a pena ser reconhecido como um revolucionário. Não vale a pena viver e ser achado como estes. Não vale a pena. Se tiver que abrir mão, que abramos mão. E por outro lado, se nós estamos com Jesus, irmãos, não vai faltar o real dentro do cofre. Se nós estamos com Jesus, até o peixe que você compra na feira virá com a nota de 50 dentro dela. Você crê, Douglas? Eu ouvi amém por aí. Foi Antônio? Se você está com Jesus, pode ir no restaurante que ele paga a conta. Com Deus é assim. Se você anda com Deus, ele assume a sua vida. Se você diz: Senhor, quero andar contigo, ele diz: eu assumo os custos e os riscos da sua vida, porque você depositou a sua vida em mim. Quem anda com Jesus tem suas contas pagas. A conta do pecado está paga. Quem anda com Jesus tem a providência de Jesus. Agora preste atenção, olha aqui para mim. Pedro teve que ir atrás de um peixe. Qual era a profissão de Pedro? Pescador. Olha aqui. Se você Engenheiro, Deus não vai mandar você pescar. Deus vai fazer você tirar o seu sustento da sua profissão. Tem gente que está trabalhando, está servindo e acha que o salário não está dando. Aí começa a fazer cambalacho. Começa a fazer coisas estranhas para ver se enrica. Deus quer usar você na sua profissão, com seus dons, com seus talentos, para operar a providência na sua vida. Não adianta fazer cambalacho. Não adianta inventar roda. É só ser fiel no seu trabalho, é só ser digno que Deus providenciará o que você precisa. Ele não vai mandar pescador dirigir ônibus, caminhões. Ele não vai mandar alguém fazer aquilo que ela não foi desenhada para fazer. O que você é hoje, pense na sua profissão. É da sua profissão, é através da sua profissão, é na sua profissão que Deus quer lhe abençoar. É através da sua profissão que Deus quer abençoar outros. É através do que você é hoje que Deus quer fazer com que você seja mais do que você é. Se você é pescador, Deus vai lhe abençoar na pescaria. Se você é vigia, Deus vai lhe abençoar nas vigílias da noite. Se você é pastor, Ele vai lhe abençoar no seu pastoreio. Se você é edificador, Ele vai lhe abençoar nas edificações. Se você é contador, Ele vai lhe abençoar na contagem. Se você não faz nada, você não faz nada, procura o que fazer. Mas estando com Deus, Ele providenciará tudo o que você precisa. Uma outra coisa a mais. Você está com Deus? Qual foi o último ponto que eu falei aqui? Pega a moeda e eu vou pagar a minha e a sua. Estando com Deus, como Deus é rico em vida, em harmonia, em tudo. Estando com Deus, o que você precisa, você tem em Deus. Estando sem Deus, quando você precisar, você não tem. Vamos lá. Você está com Deus, é um filho de Deus, se comprometeu com Jesus, entregou a vida a Jesus, vive com Jesus. Nos momentos mais sombrios da sua vida, você será capaz de receber vida de Deus. Ele vai dizer, vá pescar peixe, vai ter vida na boca do peixe, e a vida da boca do peixe vai trazer vida para a sua vida. Você está com Deus, acontece um desastre na sua vida e você se vê sem chão, sem rocha, sem pisar em canto nenhum. Mas porque você está em Deus, Ele vai se transformar na rocha para que você pise na rocha. Ele vai dizer, vá pescar o peixe e você vai encontrar uma rocha dentro de um peixe. Vamos lá, você está estressado e a vida lhe tirou a paz, o alento, a sabedoria, a longanimidade. Como Ele é longânimo e porque você está nele, é em Deus que você vai buscar a paciência, porque você está com Ele. Ele vai mandar você pescar e você vai tirar da boca de jundiado, peixe de piaba, Ele vai fazer sair longanimidade para você. Porque você está com Deus, porque Ele paga a sua conta, porque Ele pega para Ele e para você. Você não tem mais esperança, acontece o que aconteceu com a minha avó, que quando seu esposo foi embora, geralmente acontece com os velhinhos, quando um vai, o outro perde a esperança da vida. Pois se ela foi buscar em Deus a esperança que ela precisava buscar, como o nosso Deus é Deus de esperança, ela vai encontrar em Deus esperança. Ele vai mandar ela pescar da boca de piaba esperança. E ela vai ter esperança porque ela está com Deus. E por aí vai. Se você precisa de direção na vida, sem Jesus não tem direção, não tem volante, não tem nada. Mas com Deus na vida, você precisa de direção na vida, você precisa tomar uma decisão, você precisa de sabedoria, porque Deus é sábio, porque Deus sabe onde vai, porque Ele estabeleceu o caminho, porque Ele mesmo é caminho, Ele vai mandar você pescar, e da boca do peixe que for, você vai encontrar a decisão importante que você precisa tomar. Basta estar com Jesus que Ele paga a conta. Basta estar em Jesus, ter a vida em Jesus, que a vida de Jesus se transfere para a sua vida. E todas as riquezas em glória que Ele tem se transferem para a sua vida. Basta estar em Jesus. Então, meus irmãos, não há lugar melhor para se estar. O melhor lugar da terra é na vontade de Deus. em Deus, em Cristo, em Jesus. Fora desse lugar, você vai ter que plantar bananeira aí para circo para tentar fazer brotar de boca de peixe moeda e não vai. Você vai perceber que nem todo peixe tem moeda na boca. Só nos peixes pescados amando de Deus. Vamos orar. E que seja assim com a gente. Que a gente busque o que precise em Deus. Porque Ele é o Deus da providência e nos dará o que a gente precisa. Agora, como Ele disse aqui a Pedro, vá. Ele disse para nós, e Ele quer a nossa obediência. Obedecermos a Deus. Irmos ao mar. Lançarmos um anzol. Mas mesmo com tudo isso, esperar que o peixe fisgado venha como providência de Deus. Ó, irmãos, que Deus nos ensine a pescar. Que Deus nos ensine a somente lançar o anzol e esperar. Que Ele nos ensine que tudo que nós precisamos, Deus tem. Tudo. Nos ensine também que a nossa vida só é possível porque Jesus se sujeitou e entregou a sua vida na cruz para que nós tivéssemos vida nele. Ó Senhor, mesmo aqui em terra, nós não te conhecemos como alguém que subverte. Nós te reconhecemos como alguém que salva. Nós não te reconhecemos como o revolucionário do mundo, mas nós experimentamos e sabemos que o Senhor revolucionou o nosso coração. Nos ensina estas coisas, Senhor. Peço que cada cabeça e mente agora esteja pensando se apropriando do valor que há na cruz de Jesus. Ali tem vida. Ali tem salvação. Ali tem peixe com moeda na boca. Ali tem providência. Ali tem partilha. Ali tem sacrifício por mim. Ali tem doação para mim. Obrigado por dar do teu a nós, Senhor. Obrigado porque o Senhor não inventou um Salvador para nós, o Senhor se deu a nós. Obrigado porque o Senhor nos ensina não a pescar por aí, mas pescarmos em Ti. E fisgarmos em Ti o que a nossa alma precisa. Tira, meus irmãos, do desânimo, Senhor, encontrando desânimo em, ânimo em Ti. Tira os meus irmãos, quem esteja, da desesperança, dá com que eles encontrem esperança em Ti. Tira meus irmãos da proximidade da morte e dá com que eles encontrem vida em Ti, em Tuas palavras. Dá com que meus irmãos encontrem em Ti alívio, alento. Transporta pessoas, Senhor, do reino das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Mas ensina também a nós que há momentos em que nós estaremos nos vales, sujeitos, dominados, às vezes, pelo medo, mas que a tua graça, um certo dia, um certo momento, nos erguerá novamente. Tua palavra é tão clara, mas ensina-nos de novo. O choro, a morte, a desesperança, o desânimo vem ao anoitecer. Mas a esperança, a vida, a direção, gozo, alegria vem pela manhã. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oramos assim em nome daquele que se submeteu a nós para nos salvar. Amém. Amém.